Então vamos lá, jogar stop. Qual é a letra? Jogar stop. Cantor com a letra N. Cantor com a letra N. Não existe nenhuma pessoa com a letra N. Existe, a Nair Belo. Nair Belo não é cantor. Mas é uma atriz com a letra N. Tá bom, agora fruta com a letra N. Néspera. Néspera, boa. E o lugar? Com a letra N? É. Noruega. Caramba, Rafael, você é campeão do stop. Fruta com a letra S. Sapoti. Sapoti, muito. O que é sapoti? Sei lá, cara. Eu lembro que as pessoas punham isso. Botavam sapoti, sapoti. Mas eu nunca vi sapoti na feira. Eu nunca cheguei e falei, que fruta é essa? E alguém respondeu, é sapoti. E eu vou na feira toda semana. E aí, beleza? Eu sou o Guga, você tá ouvindo o GugaCast e comigo, novamente, agora em definitivo, Rafael Mafra. Olá! Antes da gente começar o programa, Rafael, como sempre, a gente chama as pessoas para fazer parte da bolha do Apoia-se. Isso aí, a bolha mais legal da internet. Você entra em apoia.se/GugaCast, clica aí, vai, procura aí, não vou ficar explicando como é que escreve. Apoia.se/GugaCast, entra lá, seja um assinante do programa. O que, é que significa ser um assinante do programa? Significa você dar o seu dinheiro pra gente. Eu sei que o programa é de graça, mas se você der o seu dinheiro pra gente, você ganha algumas coisas além do programa que é de graça, que é o seguinte. Com 5 pratas você ganha um obrigado, Rafael? Obrigado. Com 10 pratas você ganha um obrigado especial no fim da temporada. Rafael, eu tava pensando em chamar o jogador Edmundo Animal pra fazer esse obrigado. Edmundo Animal seria muito bom. Ou talvez um cover do Edmundo Animal. Ou talvez um cover do Edmundo Animal, exatamente. E com 15 pratas você se torna um assinante Super VIP, Premium, First Class, Personalité, Ultimate, Prime, Ultra, Rei do Camarote, Primeira Classe, Business First Class do grupo secreto do Facebook. Ou seja, você ganha acesso pra entrar no nosso grupo do Facebook, que só os assinantes têm acesso, e lá tem um monte de conteúdo extra, tem um por dia. Certo, Rafael? Exatamente. Por exemplo, a gente teve nas últimas semanas uma série que foi o Guga Mafra se dando mal com as mulheres na adolescência, não sabendo o que fazer. Pois é, eu abro meu coração apenas para o grupo secreto do Facebook. Isso, eu acho que dá uma sensação melhor, né? Porque aí você está se abrindo só para aquele grupo restrito, pessoas que te entendem, pessoas que vão comentar. Exato, você pode comentar, a gente participa de discussões enormes sobre os episódios, etc. Mas tem outro jeito também de você contribuir com o programa. Se você não quiser gastar o seu suado dinheirinho aqui dentro, você pode participar do esquema piramidal da brodagem, que é indicar o podcast pra valer. Indicar pra valer é assim, você pega o telefone, mostra pro cara como assinar, como ouvir e tudo mais, explica o que é podcast, pode usar o Spotify, a gente é o único programa em língua portuguesa no Spotify, e manda um e-mail pra gente contando que você fez isso, e você também ganha um obrigado especial aí que pode vir a ser com o jogador de mundo animal. A gente pode chamar o esquema piramidal da brodagem por uma sigla pra parecer mais sério? Pode. Então, o EPB, ele pode começar sempre com aquela pergunta assim, e aí, você ouve podcast? Eu faço assim. Na maior cara de pau, eu falo, você ouve podcast? Aí, geralmente, a pessoa fala assim, qual podcast? Aí eu, ah, beleza, as pessoas ouvem podcast. Agora, se ela fala, eu não sei o que é podcast, o que é podcast? Aí começa toda a explicação, mas eu falo que tem um programa que devia baixar, que é muito legal. Pego o celular da pessoa, instalo. Fala, ah, você precisa pagar umas fotos, aí instalo pra ela. Isso aí, faz o EPB, manda pra gente no e-mail e a gente, o Edmundo Cover, vai fazer um obrigado pra você no final do ano, beleza? Apoia.se/GugaCash. Muito bem. Eu queria contar aqui, Rafael, a origem do nosso quadro. O nosso quadro de hoje é o Personagens de Nossas Vidas. Caio, vinheta. Personagem. Não, pensando bem, não põe vinheta agora, não. Eu queria antes explicar a origem do Personagem de Nossas Vidas. Eu e o Rafael, a gente começou a ideia de fazer o podcast há 15 anos atrás, quando a gente se correspondia por e-mail, como índios, né? Sim. E aí a gente, parte dessa correspondência, a gente falava, ah, você lembra daquele cara? Lembra aquele cara que a gente conheceu e tal? Onde será que ele tá agora? E é daí que vem o personagem de nossas vidas. Você tá falando de uma maneira mais simples pra parecer que a gente não era tão estranho. Por quê? Porque, na verdade, a gente realmente escrevia, tinha uma parte do e-mail que se chamava, assim, personagens de nossas vidas. E a gente contava em texto sobre um personagem das nossas vidas, um pro outro. Ah, isso não tava claro? Não tava claro. Parecia que você falava, pô, você lembra do Arnaldo? Aquele babaca, não sei o quê. Não, a gente realmente escrevia um texto um pro outro e, enfim, você tem toda a razão de dizer que essa é a origem do podcast, porque basicamente a gente fazia o podcast por e-mail, só que só eu e você. Pois é. Então, o personagem de nossas vidas aqui continua sendo isso, né? Sou eu trazendo um personagem das nossas vidas e contando pra você e lembrando pra você dessa história. Exato. Ou talvez até de uma parte que você não lembre, algo assim. Bom. É, algumas coisas que você contou no conteúdo exclusivo eu não lembrava. Foi bem surpreendente. Pois é. Caio, vinheta do personagem de nossas vidas, por favor. Personagens de nossas vidas. Rafael, você lembra do Alvinho? Alvinho? Que Alvinho. ia na chácara no fim de semana. Você lembra? Lembro. Tinha um cara que aparecia lá. Que era um cara meio grandão, assim, ele era mais velho, mas ele gostava de brincar com as crianças. Lembra desse cara? Isso, lembro. Lembro dele. Esse é o personagem de nossas vidas de hoje. Nossa, que legal, mas poxa, não tem muito pra falar sobre ele, tem? Você lembra como terminou a história dele? Você lembra mais ou menos? Não, eu não lembro. Vou contar aqui. Alvinho. Em certa época de nossa infância, passamos a frequentar todo fim de semana uma pequena chácara de um tio perto de Brasília. Era uma alegria. Churrasco, futebol, vôlei, ping-pong, piscina. Um pequeno parque de diversões para nós, para os nossos primos e para eventuais outras crianças e adolescentes que acabavam aportando por ali. Eu lembro disso. Eu lembro, era bem maneiro. Sabe o que, é que eu lembro que era maneiríssimo? Meu pai, ele queria contribuir de alguma forma com esse churrasco, mas o nosso tio não deixava, né? Então ele passava numa banca antes dessa chácara e comprava tipo 40 picolés. Pra todo mundo poder comer picolé. E a sensação de comprar 40 picolés era incrível, mesmo que eu só comesse dois. É, era uma época muito boa. Posso continuar? Por favor. Um desses adolescentes era Alvinho. Seu pai, dono de uma loja de móveis local. A mãe, eu não lembro. Mas lembro que faziam questão de manter uma certa imagem de sucesso. Eles tinham Monza novinho, top de linha. Fizeram viagens, arranhavam um francês, conversavam muito sobre as coisas que adquiriram, o sucesso que alcançaram e o bom gosto que tinham. Sério? Eles falavam francês? Ah, cara, eu acho que eles... Eu me lembro, assim, que eles davam uma arranhada no francês. Eu não sei. Eles tinham cara dessas pessoas que arranham francês. E o Monza deles era verde ou era vinho? Não, era um azul escuro, lembra? Ah, é mesmo? Cara, era incrível esse azul escuro. Só ele tinha esse. Que tinha o farol que mexia, lembra? Lembro. Maravilhoso. Monza foi o melhor carro. Acho que eu vou comprar um Monza. Pois é, eu queria muito ter um Monza. Os adultos admiravam e se regozijavam do sucesso da pequena família. Mas Alvinho era um certo tabu nas conversas. Todo mundo achava o menino, que na época tinha uns 15 anos, um pouco atrasado no desenvolvimento de seu intelecto e de suas interações sociais. Então... Será que você não tá dizendo isso só agora, que você é um adulto e percebe que ele era meio estranho, assim? É que ele era mais velho e ficava brincando com as crianças. Você vai ver, eu vou falar aqui mais na frente. Tá bom. Continuando. Então, em meio aos assuntos de sucesso da família, sempre que se falava em Alvinho, o olhar dos adultos mudava da admiração para uma certa piedade, uma certa condescendência. Os outros adultos evitavam falar do desenvolvimento das próprias crianças. Enquanto isso, Alvinho passava mais tempo com as crianças de 10 a 12 anos, nós aqui incluídos, do que com os outros adolescentes mais velhos. Eu lembro disso. E, na verdade, era assim... Era meio chato brincar com ele, né? Não era legal. Tinha uma coisa legal, porque, assim, como ele era maior, a gente se sentia superior, né? Entendi, porque mais incluído. Ganhando do cara que já parecia um adulto, assim, mas... É, mas era um pouco chato. Ele era um pouco bobo e bastante competitivo. Gostava de contar vantagem, principalmente sobre os brinquedos e as coisas que tinha. Queria sempre ser o melhor e quase nunca era. Lembro-me da vez em que ele entrou na piscina e travou comigo o brilhante diálogo. Cara, você não vai acreditar, disse Alvinho. O quê? Perguntei eu. Eu fui ali no banheiro agora, cara. 3 litros de mijo. Eu lembro dessa conversa. Muito bom. Sim, ele estava se gabando da capacidade de urinar em grandes volumes. Dei meus parabéns e saí de perto, sem nem fazer piada. Ao mesmo tempo em que havia uma certa sensação de superioridade em poder fazer bullying em alguém mais velho, a sensação é de que isso era muito errado. Alternávamos entre evitar o rapaz ou simplesmente brincar um pouco com ele por pena. Peraí, não acabou a história? Não, cara, você não lembra? Eu achei que você tava contando tudo isso só pra contar dos 3 litros de mijo, que é a única lembrança que eu tenho dele. Foi inesquecível, né? Eu lembro que você me contou isso no dia. Você não acredita o que é que o cara falou. Falou 3 litros de mijo. Era com essas palavras, inclusive. 3 litros de mijo. Essa quantidade de mijo. Eu nunca esqueci. Eu achei que tinha acabado aí. Não, tem muito mais. Você vai lembrar aqui. É porque você não tá ligando o nome à pessoa. Aliás, você não tá ligando a pessoa à pessoa. Aliás, você não tá ligando a pessoa à história. Eu não tô ligando alguma coisa, né? É. Tá bom. Isso tá bem claro. Alvinho era o que chamávamos na época de playboy. Um garoto que tem muitas coisas, mas não dá o valor devido a elas. e, além de tudo, se utiliza delas para se achar melhor que os outros. Tínhamos um certo preconceito com ele por causa disso, e partíamos do princípio que todo esse mimo era um dos motivos do certo retardo do rapaz. Afinal, tudo era motivo para se gabar, até 3 litros de mijo. Demais. Se a história terminasse aqui, eu tava satisfeito. Não, não fica melhor, você vai ver. Com o tempo, os fins de semana na chácara começaram a não acontecer. E como aconteceu com diversos personagens de nossas vidas, fomos perdendo contato. De vez em quando... Peraí. Nesse caso, foi ótimo, né? Que a gente tenha perdido contato. Foi excelente. E geralmente a gente fala disso assim com saudade, né? Poxa, a vida nos fez perder o contato. Nesse caso, pô, maravilha. A vida não, fez não, o que cara, ela devia fazer. E geralmente perder contato é uma coisa boa. Não é à toa que ele acontece. O ruim é agora que agora existe rede social e a gente retoma contato. Isso geralmente é constrangedor. Continuando. De vez em quando, o assunto ao vinho ainda vinha à tona em alguma festa onde os adultos sempre falavam com alguma preocupação e pena dos pais do rapaz. Repetiu de ano, foi para um colégio pior, não passou no vestibular, passou, mas numa faculdade ruim, capotou o carro novinho. Notícias como essas. O de sempre, né, cara? Essa é uma sequência, né? É o currículo do Playboy. A pior de todas foi quando o pai do Alvinho investiu um dinheiro que todos sabiam que já não era tanto em um negócio pro filho. Uma lanchonete em uma academia de ginástica e musculação. Caralho, lembrei. Cara, mas deixa eu contar. Cara, o Alvinho e essa lanchonete, cara, sensacional. O menino que não consegue parar em um emprego vai ter o próprio negócio? Impossível. Pobre família, era o que todo mundo dizia. Mas eis que, certo tempo depois, numa dessas reuniões de família, uma tia vem com a notícia. Lembram do Alvinho? Filho do Álvaro e da Alva? Eu não sei realmente o nome dela, estão falando do Álvaro. É, eu lembro, mas a essa altura eu acho melhor não falar. É melhor não falar. Pois bem, a lanchonete dele está ótima. O menino é um orgulho para os pais. Trabalha noite e dia. Todos ficaram surpresos. Como isso era possível? O jogo realmente virou. De garoto problema, playboy limitado, destruidor de carros, sumidouro de dinheiro, Alvinho passou a ser o orgulho da família. E a cada nova notícia, um novo patamar atingido. Alvinho abriu uma nova lanchonete. Alvinho foi passar férias na Europa. Alvinho comprou um carro. Eu lembro dessa. Eu lembro quando o Alvinho foi passar férias na Europa, todo mundo ficou chocado. Mas eles contavam como, o Alvinho comprou uma passagem, foi para a Europa. Eu lembro disso. Alvinho comprou um carro importado. Alvinho comprou um apartamento. Alvinho viaja para o exterior em todo feriado. Alvinho deu uma viagem à França de presente para os pais. Que menino maravilhoso. Alvinho já tem 10 lanchonetes em academias pela cidade. Alvinho está na coluna social do jornal. Lembra dessa? Eu não lembro disso, mas eu lembro que ele deu um carro para a mãe. Um carro. Não apenas uma viagem para a França, um carro. Então. Ficou ruim até pra gente, que começou a ser comparado com o Alvinho. Dava também uma certa sensação de culpa ter julgado tão mal a capacidade dele anos atrás. Enquanto nós ainda lutávamos pra nos estabelecer, Alvinho já era um empresário de sucesso. Não era tão assim. Vai. Nos olhos da família era. Nos olhos da família, mas eu não me sentia mal de ser comparado ao Alvinho. Eu achava que tudo bem, né? O pai botou dinheiro e... Enfim, ele é assim... Era um pouco estranho, não, né? Não, a gente ficava assim, pô, o cara realmente se deu bem. É, tá. Era preciso reconhecer e admirar. O menino competitivo era realmente o melhor em alguma coisa. Mas aos poucos, as notícias voltaram a rarear. Os pais, que faziam questão de alardear os feitos do filho, reduziram o contato. Não davam notícias. Quando alguém perguntava sobre os negócios, eram evasivos. Alvinho mesmo tinha sumido. Não era mais visto nas academias, nos bares, nos eventos e nem nas colunas sociais. Nem nas colunas sociais. Várias hipóteses foram levantadas. Perdeu tudo, ficou rico e sumiu, engravidou alguém, casou e abandonou os pais. O seu paradeiro era um mistério. Mistério que se resolveu pelas telas da TV. Em uma edição do DFTV, eis que nossa mãe reconhece um rapaz já um pouco calvo, pálido, com cara de quem acabou de repetir de ano. Peraí, espera um pouco. Antes de você chegar nesse grande finale, a gente precisa falar sobre DFTV. Você não acha importante? Porque assim. Não, isso pode falar. Pra mim, DFTV, que tem edição em todos os lugares, aqui em Brasília chama DF, de Distrito Federal TV, é uma coisa do passado, sabe? Porque eu nunca mais assisti essa porra. Assim, assisti um noticiário ao meio-dia que era chatão, mas ele tinha uma coisa boa, que eram as propagandas locais. Você lembra das propagandas locais? Não. Tinha uma propaganda de consertar a televisão, que também é uma coisa que pertence ao passado. Um lugar que chamava Osaka. E quem consertava as televisões lá era um japonês chamado Osaka. E aí o bordão era, deu cric, Osaka conserta. Era muito bom mesmo. Aí tinha Demacol, que era um carinha assim que um dia ele apareceu, fez um joinha pra tela, de boné, um garoto jovem, e falou assim, senti firmeza, Demacol. E aí virou... É um virou uma piada cidade. Na cidade. É. É, quando você queria confirmar alguma coisa, você falava assim, senti firmeza, Demacol. Era uma piada nossa, assim, querida. E tinha, claro, a melhor, que era da Madecor. Você lembra da Madecor? Lembro da Madecor. Eu tenho gravado, eu com a minha banda, a gente tocando o jingle da Madecor. É mesmo? Então canta aí pra gente. Eu vou colocar lá no grupo. Tá bom. Por favor, eu interrompi num momento importante. Vai lá. Em uma edição do DFTV, eis que nossa mãe reconhece um rapaz já um pouco calvo, pálido, com uma cara de quem acabou de repetir de ano, bater o carro, perder o emprego e mijar 3 litros. Não é o Alvinho? Perguntou ela. E era. Seu nome aparecia completo na tela. Alvinho era o centro de uma operação de tráfico de drogas. Viajava para a Europa, trazia as mais diversas substâncias ilícitas, disfarçadas de suplementos e vitaminas. Vendia em suas lanchonetes. Agora sim, tudo fazia sentido. Puta que pariu. Esse é um dos grandes momentos em que tudo passou a fazer sentido na vida. Não é? Sabe quando você lê um livro e aí de repente vem um capítulo que explica tudo atrás? Ou uma série que fica explicando o que é que aconteceu? Quando isso acontece na vida, porque no livro é de propósito, né? O cara fez aquilo, ele escreveu o livro inteiro, né? Ele não foi escrevendo aos pedaços. Agora, na vida real, todas aquelas coisas, todo aquele estranhamento passou a fazer sentido. Foi maravilhoso. É como se a gente tivesse vivido uma realidade paralela por alguns anos e depois voltou para a realidade normal. Isso. A gente transitou entre universos. Isso, naquele momento. Uau. A notícia correu. Todos comentavam nas festas. Havia um certo ar de eu já sabia e também de um alívio de a ordem ter sido restabelecida. Era possível voltar a ter pena dos pais do menino. Você acredita que ele nem era o chefe? Era só um laranja, disse uma das tias, como se isso fosse pior. Eu acho que talvez isso seja mesmo o pior. Rafael, qual é o tema das histórias de hoje? Muitas das histórias que a gente tem recebido aqui, elas têm um ponto em comum. Elas contam uma história de derrota ou um momento difícil que elas passaram na vida, só que a culpa é totalmente de outra pessoa. Então eu lembrei daquela famosa frase do Jean-Paul Sartre, o inferno são os outros. Mas olhando pelo lado de quem foi o culpado, eu lembrei daquela frase dos Mutantes, dizem que sou louco. Uhum. Então, hoje o tema é o inferno são os outros ou... dizem que sou louco. E cada um pode tirar as suas próprias conclusões. Tá bom, lê o primeiro aí. Primeiro e-mail eu chamei de louca de ciúmes. Olá, irmãos Mafra. Me chamo Kelly Bueno. Tenho 34 anos, ex-assessora de imprensa. Hoje vendo camisetas e sou feliz. Que bom, né? Parabéns. Gostaria de compartilhar com vocês uma história de praia, onde aconteceram uma série de desventuras. Fiquem à vontade para mudar os nomes, caso queiram. A gente quer. A gente quer. Como que a gente vai chamar a Kelly? Esses dias, um ouvinte escreveu pra gente... falando que ele tem muita dificuldade de se fixar quando a gente dá nomes parecidos, tipo... Eu vi. Tipo Lindinha, Florzinha e Docinho. Mas isso aqui é engraçado. Eu achei uma ótima sugestão, Lindinha, Florzinha e Docinho. Então acho que essa podia ser a Lindinha. Tá bom, beleza. Então, essa é a história da Lindinha. Tá bom. Na época, eu estava na faculdade. Eu e minha amiga Docinho fomos convidados por o nosso amigo... Diego, agora Diego, como que vai ser o nome dele? Ah, não sei, vamos manter na mesma turma, né? Macaco louco. Fomos convidados por nosso amigo Macaco Louco para um final de semana na praia, para ficar na casa de um amigo dele e a estadia seria na faixa. Como a maioria dos universitários comuns, eu vivia dura, pagava minha faculdade e não me sobrava praticamente nada. Então fiquei super empolgada de fazer uma viagem legal, gastando pouca grana e que ainda tinha mais um benefício. No sábado à noite teria um show da banda Raimundos, de quem éramos muito fãs. E o cara que ficaríamos na casa fazia algum trampo para a banda e entraríamos no show também na faixa. Pensei, nossa, o mundo poderia ser mais perfeito que isso? Só que não. Normalmente sim, ele pode, mas entendemos. É, ela não estaria escrevendo se tudo tivesse dado certo, né? Exato. Falei com o Macaco Louco e acabei convidando mais uma amiga para ir conosco, a Florzinha. Ela não era fã dos Raimundos, mas era fã de praia. Então, na sexta noite, depois do trabalho, lá fomos nós três para o terminal rodoviário de Jabaquara encontrar com o Macaco Louco para descermos a serra. Acho que eu não consigo chegar ao fim chamando esse cara de macaco louco. A viagem foi tranquila. Não me lembro ao certo horário, mas acredito que chegamos lá por volta de umas 22 ou 23. Quando descemos, a primeira coisa que perguntamos para o macaco louco foi: beleza, onde seu amigo mora? Ele respondeu: não sei. Ok, então liga para ele vir nos buscar. O telefone só chamava. Ficamos algum tempo na rodoviária deserta, onde não tinha nenhuma birosquinha aberta para comer uma coxinha. Depois de várias tentativas em vão do contato telefônico, o macaco louco fala: ah, vamos andando. Acho que eu me lembro mais ou menos do caminho. Ele era realmente um macaco louco, você acertou no nome. E rodoviárias geralmente ficam em lugares muito bacanas da cidade. Isso. Saímos andando pela cidade lá pela meia-noite, e não tinha viva alma na rua, nenhum bar sequer aberto. Andamos, andamos e nada. Ele não sabia o caminho coisa nenhuma, só estava tentando engabelar a gente. Depois de mais ou menos uma hora de caminhada, decidimos sentar na praia e esperar amanhecer para tentar contato com o cara novamente. Sentamos embaixo de um quiosque e ficamos nos alternando no sono, com medo de que alguém roubasse nossas mochilas. Quando vimos o sol nascer, esperamos ainda mais um pouco, e o macaco louco tentou novamente falar com o cara. Conseguiu, pegou o endereço e lá fomos nós. Fomos andando para o tal lugar. Chegando lá, eu achei que chegaríamos à casa do sujeito, mas era uma loja minúscula, acho que de acessórios de informática. O cara nos recebeu bem, disse que teria que trampar na loja, que era dele, e que de tarde poderíamos ir para sua casa. Comemos numa lanchonete e, como teríamos que esperar ele fechar a loja, resolvemos ir até a praia. A loja era minúscula, consequentemente seu banheiro também. Estávamos em três meninas, entrando uma de cada vez para nos arrumar, passar protetor, colocar biquíni, mexer na mochila, enfim, todas aquelas coisas que demoram pra caramba pra fazer antes de ir à praia. Por isso que eu não vou à praia. É, mas algumas pessoas consideram que vale a pena, você tem que fazer muitas coisas pra ir pra muitos lugares, não? É, ok, mas essa é muito chato, né? Ah, você tem que ficar pelado e se besuntar de coisas pra depois sair andando pela cidade. Não, isso foi uma coisa que você e o Caio falaram no programa e que eu contestei muito falando sozinho enquanto eu ouvi o episódio. Vocês falaram mal do protetor solar. Eu acho protetor solar mágico. Por quê? Cara, o sol queima. Queima. Você pode ter queimaduras de segundo grau na pele se você ficar exposto ao sol. Aí você passa um creme, que ainda é cheiroso, e não queima. Não, ok, cara, mas é muito chato passar o creme. Parabéns pro creme. É importante e tudo mais. Não, não disse que ele é importante, eu disse que ele é mágico. É, ok. Mágico. Um creme que nem dá pra ver protege a sua pele por horas do sol. Você tá certo, eu não tô debatendo isso, mas eu prefiro não precisar dessa mágica. Você tá abrindo mão do creme que ganhou da estrela. Uhum. É isso. É, Rafael, você ganhou essa discussão, cara. Parabéns. Obrigado. Vamos continuar a história delas. Finalmente, estando nós três prontas, o macaco louco disse que ia ficar com o amigo dele na loja, porque a praia não era muito a praia dele. Esse trocadilho foi por minha conta. Não, não foi muito bom. Não foi por sua conta ou foi por conta da... Da Lindinha. Ok. Desculpa aí, Lindinha. Não foi um ótimo trocadilho. Não, foi bom, cara. Você gostou? A gente tem então, que dar um nome pro amigo do macaco louco. Prefeito. Prefeito. Não, professor, né? Professor. Não, mas tem o prefeito também. Ah, tem o prefeito. É. O prefeito sempre precisa de ajuda. O professor é tipo o pai delas, né? É. Não, então é mais maneiro ser o prefeito. Prefeito. Beleza. O prefeito nos ensinou como chegar até a praia, porque não era perto. Andamos cerca de uns 20 minutos no sol de rachar a cuca. Quando avistamos o mar, o celular da minha amiga Docinho toca. Era um macaco louco pedindo pra gente voltar, que o prefeito ia fechar a loja mais cedo e levar a gente pra casa dele. Por que diabos ele não falou isso antes da gente sair e ficar de frente pra praia? Ainda tentamos argumentar pra pelo menos dar um mergulho antes de voltar, mas não teve jeito. Tivemos que voltar sem ao menos colocar os pés na areia. Hoje penso que poderíamos tê-los feito esperar, Mas a gente sempre pensa nas respostas e ações só depois, droga. Enfim, voltamos e fomos para a casa do prefeito, de carro pelo menos. Chegando lá, descobrimos, eu e minhas amigas, que o prefeito era casado, e a mulher dele não estava a par de que estavam indo três garotas para a casa dela. Três garotas super poderosas. Super poderosas. Ela, acho que a gente pode chamar a mulher do prefeito de primeira-dama. O que você acha? Ok. A primeira-dama nos recebeu com um pouco de relutância, mas ainda assim nos ofereceu um banho, graças a Deus, pois não estávamos em um estágio semi-mendigo. Eu fico imaginando essa situação. É uma situação que simplesmente se as pessoas fossem adultas, não acontecia. Como assim? Cara, se você vai receber um amigo seu na sua casa, você combina com a outra pessoa que mora na sua casa que isso vai acontecer. Olha, o macaco louco tá vindo ficar aqui e tá trazendo três amigas. Você fala isso antes. Você não chega lá de surpresa e fala isso. Olha só, o macaco louco trouxe três amigas aí que vão ficar aí. Tem razão, é muita falta de maturidade, né? E aí a primeira dama também não pode ficar assim, ah não, se vai ter três mulheres aqui, prefeito, você vai ficar doente de tesão e vai querer, sei lá, me trair. Então isso não é admissível. Que maluquice, cara. É, maluquice. Bom, continua aqui o relato da... Eu já me perdi totalmente. É Lindinha? Da Lindinha. Da Lindinha. Fui tomar banho. E quando chego ao banheiro, tinha uma banheira enorme. Eu não sabia como tomar banho naquilo. Mas como a primeira dama não bateu muito com a nossa fachada, chamei o prefeito para me ensinar a mexer com aquilo. Eu estava de roupa, claro. Mas o fato dele entrar no banheiro comigo não ajudou muito a melhorar as coisas com a anfitriã. Ela não sabia usar uma banheira. É, cara, tipo, primeiro, essa é uma desculpa um pouco estranha de você precisar do cara. E outra, por que você não chamou o macaco louco? É. Ou por que não chamou a primeira dama? Fala assim, ó, já que você ofereceu um banho, me ajuda aqui. Teria se... Pois é. Aí de todo mundo ela chamou o prefeito. Que, obviamente, é um cara que não consegue se conter. Isso. É, bom, eu acho que então vale um parêntese para ensinar as pessoas a usar uma banheira, né? Abra a torneira e deixa a água cair. Se tiver duas torneiras, a da esquerda é quente e a da direita é fria. Misture a água para não ficar nem muito quente nem muito fria. A seu gosto. Se tiver um buraco na banheira, tapa ele. Isso. Porque senão a água vai entrar e vai sair. E se você ligou a banheira e tem um chuveiro e você queria que o chuveiro funcionasse, geralmente você aperta um botão e passa a funcionar o chuveiro. Não, isso é muito sofisticado. Não pode ter chegado nesse ponto. Ah, tá bom. Então, abra as torneiras. Depois de todos devidamente limpos, eles nos colocaram em um quarto, onde dormimos a tarde inteira e acordamos já na hora do show. Quando saímos do quarto, tinha mais um casal na casa, que também ia ao show. O rapaz ficou me paquerando descaradamente. E as duas mulheres, agora unidas em prol de nossa eliminação da face da Terra, ficavam nos mandando olhares de ódio. A primeira dama e a primeira amiga. Isso. É, e você sabe, né, que quando as pessoas querem eliminar as outras da face da Terra, você sabe pra quem isso é uma missão, né? Pra quem? Pras meninas superpoderosas. Ou pro macaco louco, dependendo de que lado você tá. Isso. Fomos para o local do show em dois carros. No meio do caminho, o rapaz ficava me chavecando, já que a namorada dele estava no outro carro. Deixei claro que não ia rolar, e ele ficou meio putinho comigo e me tratou mal o resto da noite. Não, mas quem era esse? Era o prefeito? Era o amigo do prefeito. O amigo do prefeito, entendi. Ficou dando em cima dela, porque a namorada, a primeira amiga, não estava no carro. Caramba, cara. E ele ficou putinho e tratou... Mas, cara... Bom, pelo naipe da galera, eu acho até que a primeira dama tinha alguma razão, então, de ficar preocupada. Não, e outra, a Lindinha deve ser espetacular, né? Porque, assim, os caras ficam loucos. Só olhar pra ela. As mulheres ficam loucas de imaginar que ela tá por perto. É. Enfim. O outro cara mesmo se chamava Macaco e no momento que ela ligou pra ele, Macaco Louco. O show em si foi uma merda. Foi bem na época em que o Rodolfo tinha largado a banda e o Digão estava cantando mal pra caramba. É, esse deve ter sido um show bem dispensável. É. Eu gosto dos Raimundos sem o Rodolfo. Não, tudo bem, cara, mas assim, tipo, logo no momento que isso aconteceu. É. Devia estar um climão também entre eles, né? É. Terminando o show, só consegui ler nos lábios da primeira dama. Não quero elas na minha casa. Cara, como que ela leu isso nos lábios da mulher? A mulher tem que ter falado isso na frente dela. É, ou ela usou a mesma técnica do Fantástico. É, pode ser. Pensei, fodeu, vamos ter que dormir na praia de novo. Só que dessa vez com chuva. Já era de madrugada. Fiquei olhando a primeira dama conversar com o prefeito e o cara tentando argumentar algo. Por fim, ele vem em nossa direção e diz... Então, não vai dar pra vocês ficarem lá em casa, porque não vai ter espaço, já que nossos amigos vão dormir lá. Só pra constar, a casa era enorme. É, casa do prefeito, afinal, né? É, mas por caridade, ele nos deixou dormir adivinha onde? Na loja minúscula em colchonetes de academia. Ok, melhor que dormir na praia, na chuva. Eu estava com muita dó da minha amiga Florzinha, pois ela não gostava de rock. tinha entrado no meio de um bate-cabeça sem querer, ficou com frio na hora do show e se enrolou numa bandeira com o símbolo dos Raimundos e depois ainda teve que dormir praticamente no chão da loja. É que roubada, né? É, assim, essa viagem já começou como sendo uma roubada. A gente vai ficar na casa de um amigo do Macaco Louco que a gente nunca ouviu falar. Você já devia ter saído fora aí. Agora só tá seguindo o curso normal. Exato. Acordamos bem cedinho, saímos da loja e deixamos o Macaco Louco lá. Nossa vontade era colocar fogo nele e aproveitar para queimar a loja também, mas não o fizemos. Afinal de contas, elas são as meninas superpoderosas. É. Elas podiam ter dado um super soco, vir voando assim, dar um super soco na cara dele. Podia. Afinal, pegamos um Macaco Louco. É, elas fazem isso todo episódio. Pegamos um ônibus para Mongaguá, onde encontraríamos com outros três amigos. Será que a gente precisa dar nome pra esses três amigos? Ah, não, cara, usa o nome que tem aí, tá acabando já. Tá bom. Os nossos três amigos, Paulo, hoje em dia meu marido, Denis e Eric. Eles estavam passando o final de semana na casa da tia do Paulo. Então, em uma última esperança de fazer a viagem valer a pena, fomos pra lá. Mas o domingo estava um dia nublado e com garoas aleatórias. Agora, por que elas não foram direto pra lá? Por que elas foram pra casa do amigo do Macaco Louco, sendo que ela tinha casa de um amigo, não sei o quê, que tinha churrasco? Não sei, cara, inexplicável. Ah, acho que porque o amigo do Macaco Louco tinha um esquema com os Raimundos, então elas iam conseguir entrar de graça. Ah, e como o show era totalmente dispensável? Não, e como o show era dos Raimundos sem o Rodolfo, devia estar uns R$15. O esquema devia ter sido esse, na verdade. Ah, ninguém quer ir, então é só você ir lá. Então você vai fazer um favor. Encontramos eles em um quiosque na beira-mar. Eu e a Florzinha, sem cerimônia, tiramos a roupa e fomos pra água, mas ficamos com frio. Nos vestimos e subimos a serra numa van, eu e ela com aquela sensação maravilhosa de quem entra no mar e não toma banho depois. Que beleza. A Docinho ficou com os meninos na tia do Paulo, pois não tinha que trabalhar na segunda-feira. Depois de algum tempo, o Paulo me contou que quando fizemos aquilo, ele pensou: nossa, parece que nunca viram o mar, e nós ainda nem namorávamos naquela época. Foi isso. Beijos. Legal, boa história. O final foi meio anticlímax, mas a história foi boa. É, foi boa, né? Foi mais um episódio em que as meninas superpoderosas salvaram o mundo. É, esse tipo de história, ao mesmo tempo que você deve evitar ao máximo esse tipo de roubada, se você não passa por ela um dia na sua vida, você não aprende. Existe uma frase que sintetiza isso, mas ela tem um palavrão. Eu posso falar? Vai lá. A experiência entra pelo cu. É, você podia não ter falado. É, bom. Posso ler o próximo? Pode ler, lê aí. Louca de tacar pedra. Olá, me chamo... Ele pediu pra não usar o nome, né? Ele pediu pra não usar o nome? Não. É. O que ele falou foi o seguinte. O nome dele é... Mas se lê... Ele mandou, tipo, 1 milhão de e-mails falando isso. E o que eu escolhi pra ler foi justamente o que ele não falou. Mas eu lembro que ele falou, então acho que a gente pode chamar ele de... Não, mas aí... Mas ele tá falando aqui, ó. Mas favor usar um nome fictício, porque é o tipo de história que pode custar a minha vida. Ah, então desculpa por tudo isso. É, vamos começar se de novo. Se você ainda tá vivo, desculpa. Eu acho que podia ser Luiz Caldas. Luiz Caldas. Olá, me chamo Luiz Caldas e moro em Fortaleza. Não, Luiz Caldas mora em Salvador. Então, não, Salvador. Mas esse Luiz Caldas mora em Fortaleza. Não, mas vamos fazer parecer que é o Luiz Caldas. Olá, tá bom. Me chamo Luiz Caldas, tenho 50 anos e moro em Salvador, Bahia. Mas por favor, usar um nome fictício, já estamos usando, porque é o tipo de história que pode custar a minha vida. Deve-se temer sempre uma maluca. Espera. Aqui das músicas do Luiz Caldas sempre tem uma maluca. Espero bastante que haja um episódio especial de mulheres malucas, porque esse e-mail se encaixaria perfeitamente. Obrigado. O episódio especial de mulheres malucas seria um tanto machista, mas esse é um especial, claro, de pessoas malucas. Sim. Que eu acho que é o suficiente pra você, Luiz Caldas. É. Afinal de contas, ele faz shows descalços, né? Acho que ele também é um pouco maluco. Afinal de contas, desmatar floresta e fazer queimadas é burrice e não tá com nada. Exatamente. E deixar uma criança ser maltratada também é burrice e não tá com nada. Há alguns anos, um amigo meu, o Bill... A gente vai usar outro nome, né? Cantor de música baiana, né? Dodô. Há alguns anos... Como ele chama Bill, pode ser Bel. Bel, é. Há alguns anos, um amigo meu, Bel Marques, ficou com uma menina chamada Daniela Mercury. Os dois mantiveram contato e conversaram muito pelo finado MSN, mas nunca chegaram a ficar de novo. Uma vez, fui passar a noite na casa do Bel. Ele estava indo dormir, mas eu ainda estava sem sono, então ele falou: quer ficar conversando com a Daniela? Finge que sou eu e vê até onde a conversa vai dar. Eu pensei, por que não? Fiquei mais ou menos 1 hora conversando com ela, mas como não sou nenhum mestre dos disfarces internéticos, cara, não é muito difícil, né? Sacanagem, não façam isso com as pessoas. Ela começou a desconfiar e então confessei que não era o Bel. Pra minha sorte, ela não ficou com raiva e acabamos conversando ainda mais e nos conhecendo melhor. Fiquei bem interessado nela, tínhamos gostos de filmes e séries parecidos, e então marcamos de nos encontrar em breve. Porque é basicamente o que basta, né, cara? Se você vai assistir Netflix junto, é só isso. Isso, já resolveu. É. De manhã, o Bel perguntou como foi a conversa, se rolou umas putarias. Eu falei que não, por quê? Porque com ela, eu só converso sacanagem, disse Bel. Contou que passavam horas falando todo tipo de sacanagem. Faziam sexo virtual, por telefone, etc. Falei que não tínhamos conversado nada nesse teor, nem perto disso. E perguntei se ele estava interessado nela, porque eu tava. Ele disse que não. Não, não quero nem ficar mais com ela, é só pela putaria mesmo. Mas tu tem certeza que tu vai ficar com ela? Eu acho que sim, por quê? Sei lá, cara, ela é meio maluca. Fui encontrar a Daniela. Sabe o que eu acho que o Bel falou também nesse momento? Ah. Ele falou chiclete, chiclete, quero chiclete, chiclete, quero chiclete, chiclete, quero chiclete. Não, sabe o que eu acho que ele falou? O quê? Ele falou, eu acho que ficar com essa mulher maluca é coisa de quem não monta na lambreta. É, pode ser. As duas hipóteses são boas. São boas. Talvez ele tenha falado as duas coisas. Fui encontrar a Daniela e em duas semanas estávamos namorando. Era muito legal ficar com ela por causa dos gostos em comum, mas o namoro só durou mais duas semanas. Foi o suficiente para entender o que meu amigo queria dizer com ela é meio maluca. Cada situação daria uma história à parte, mas só para exemplificar. Ele encontrava amigos com frequência e sempre comprava sutilmente drogas com eles. É, começou aí. É. Ela pegou meu celular para olhar as mensagens e ligações com ciúme. E eu falei que estava cedo demais para esse tipo de intimidade. Então ela ficou uma hora sem falar comigo. É que dentro de duas semanas foi tempo, uma hora parece bastante, né? É. Detalhe, isso foi tipo num encontro, num restaurante. Tínhamos acabado de pedir comida. Ah, bom, pelo menos você tinha o que fazer. É verdade. Isso daí lembra muito aquele episódio de How I Met Your Mother, que tem o olhar de maluca. Sei. Que eles sabem pelo olhar, assim, o olho da pessoa tem tipo uma espiral, assim, eles sabem que ela é maluca. Uhum. É isso que eu fico pensando da Daniela. Ela sabia os nomes e as características de metade dos meus amigos e de ex-namoradas sem eu nunca ter contado. Devia ter descobrido no Orkut, sei lá. Sem falar que fumava compulsivamente e tinha alguns pequenos acessos de raiva. Terminei logo esse namoro, né? E nossa, no dia... tudo isso foi em duas semanas, né? Isso que é incrível. É, parece que foi uma mega história e, na verdade, foi tipo, sei lá, foram algumas horas na vida dele. E se você descontar o tempo que ele tava dormindo e o tempo que ele tava, sei lá, trabalhando, ele ficou com ela, sei lá, 20 horas. Nessas 20 horas ela fumou, comprou drogas, olhou no celular, olhou no Orkut e teve pequenos acessos de raiva. E ficou uma hora sem falar com ele, então são 19. E no dia em que terminei, ela sai correndo pela rua desnorteada, chorando e quase é atropelada. Caralho. Enfim, achei que tinha me livrado. Mas ela voltava a aparecer na minha vida de várias formas. Foi estudar na mesma faculdade que eu, ficou amiga de alguns amigos em comum, etc. Casou-se com meu pai. Ah, não, essa não. E eu até gostava dela, mas pra conversar sobre filmes, não queria nada além disso. Tentei levar essa amizade de forma saudável, até o dia em que, por algum algoritmo do destino, acabamos na mesa de bar eu, Daniela, meu amigo Bel Marques e uma amiga dele, irrelevante pra história, por isso ela não vai ganhar o nome. A conversa ia bem, mas resolvi, sei lá por quê, fazer uma observação. Ei, vocês dois já ficaram, né? Falei sobre Daniela e Bel. Já pensou, cara, os filhos desse casal? Pô, o que é que tem? Esse é tipo o Carnaval da Bahia o ano inteiro. Isso gerou uma conversa longa, cheia de detalhes controversos, que culminou na frase "Tu só quis ficar comigo porque o Bel inventou um monte de mentiras sobre mim", dita por Daniela. Bel disse que nunca inventou nada. Quem tava mentindo era ela. Eu vou falar do jeito que ele escreveu aqui, tá? Você quer fazer um diálogo? Vamos fazer um diálogo. Vamos. Eu vou ser a Daniela e você é o Bel, tá? Tá bom. Tu disse coisas sexuais sobre mim e aí ele só quis me comer. Eu só disse que a gente ficava conversando sacanagem. E isso é mentira. Não é mentira. É sim. Daniela, tu nunca conversou sacanagem comigo? Não, porra. Tem certeza, né? Tenho. Tu que é um babaca mentiroso. Então nesse... diga que valeu. Ah não, isso ele não falou. Nesse momento, Bel olha pra mim como quem diz, ela que tá pedindo. E então ele puxa do bolso um celular e acessa um e-mail onde tem guardadas várias conversas antigas do MSN. Vale ressaltar que essa história aconteceu 5 anos depois deles conversarem. E Bel era escritor, então tinha o costume de guardar muitas coisas desse tipo. A gente sabe que ele é um grande escritor. A gente sabe que o Bel é um maluco, né? É. Quem que guarda conversas de 5 anos atrás no celular pra mostrar no bar? Você nunca sabe quando você vai precisar. Eu tô começando a achar que o Bel é maluco nessa história também. Bel, começa a ler a conversa exata deles dois, com todos os detalhes sexuais. Daniela diz, tô louca pra sentar no seu, e então Daniela enlouquece, visualmente enlouquece. A expressão do rosto dela era de quem estava desesperada e podia realmente matar alguém. Ela começa a gritar e chamar o Bell de babaca, filho da puta, avança pra cima dele, gritando todo tipo de palavrão. E eu tentando conter a situação, pedi que ela tivesse cuidado, senão ia quebrar alguma coisa. Logo ela responde pegando um copo e estraçalhando com toda a força no chão. É, foi um erro. Obviamente ele não devia ter dito isso. A essa altura, todo mundo do bar tava calado com medo assistindo. Devíamos ter cobrado o couvert. Na mesma hora em que ela quebra o copo, Bell pega sua amiga e sai rápido de fininho, enquanto tenta acalmar Daniela, explicando que eu fiquei com ela porque eu achava ela legal e deixei de ficar exatamente por situações como essa. É, porque esse é um momento em que você resolve dar esse tipo de feedback. É, isso, falar sobre a relação. É. Ela só gritava e me xingava. Nesse meio tempo, Bell rapidamente foi buscar a lambreta, parou em frente ao bar, buzinou e assinou como quem dissesse: vamos dar o fora daqui, cara. O garçom estava falando com ela, eu aproveitei, montei na lambreta e fugimos. Ou subiu no trio, né? Aí só foge aquele carro devagarzinho tocando música altão e o Bell lá tocando um cavaquinho. Meu cabelo duro é assim. Uma galera dançando atrás. E ela falando: volta aqui. E ele se deslocando a 3 km por hora, tocando aquela guitarrinha, né? Não sei o que aconteceu depois, mas Daniela teve que pagar a conta toda e provavelmente o copo. Ou então o dono do bar deixou ela ir embora, contanto que não machucasse ninguém. E até hoje sempre tomo cuidado quando um amigo diz: cara, ela é meio maluca. Excelente história. Vai lá, lê o próximo aí. Louco do trabalho. Por favor, não divulguem meu nome. Fala, pessoal, tudo bem? Que nome a gente vai dar pra ele? Esse é o e-mail que o cara colocou, não colocou nome, ele colocou letras nas pessoas. Letras. A gente tem que dar uns nomes que são essas letras, senão vai ser impossível. Beleza. Apesar de pouco tempo de vida, esse já é um dos meus podcasts favoritos, passando à frente de vários outros podcasts super experientes. Parabéns pelo trabalho. Obrigado. Obrigado. Assina, apoia-se, /GugaCast. Segue minha história. Eu coloquei letras no lugar dos nomes para vocês colocarem pseudônimos. Ah, facilitou bastante, viu? Nossa, nunca demais. Mais. O próximo cara que mandar um e-mail assim, a gente não lê. Ok. No meu trabalho, eu coordenava um pequeno grupo de pessoas. Eu estava indo de uma onda de funcionários ruins que passaram pela minha equipe. Além da minha equipe, trabalhavam comigo a engenheira Eduarda, que coordenava uma equipe que concebia alguns sistemas. A gente se dava bem e conversava bastante. O analista Claudio Miro, que comandava uma equipe de desenvolvimento que implementava os sistemas concebidos pela equipe de Eduardo. Ele era legal e vivíamos zoando um ao outro. Que conceito de legal. Uhum. O engenheiro Gumercindo, que era substituto direto da gerente. Ele era um cara bem quieto e reservado. Cara, eu acho que essa história vai ser do tamanho de Senhor dos Anéis. Tem tanto personagem. É, né? Tem que listar os personagens antes. É. A gerente Diega, que recentemente arrumou uma confusão com o Claudio Miro e sua equipe, porque estava, segundo Eduarda, eles estavam fazendo muito corpo mole e atrasando prazos. Mas Dioclésio estava numa viagem a trabalho. Não, é Diega. Diega, desculpa. Mas Diega estava numa viagem de trabalho na Europa bem no início da história. E a secretária? Fabrícia, que era uma pessoa muito zen, cuja mesa era lotada de plantas, amiga de Eduarda, e que não sabia muito o que estava acontecendo. Ninguém lembra de mais nada, né? Dessa explicação. É, ajudou. Enfim, tinha um monte, de gente que trabalhava com ele. Como eu dizia... em resumo, tinha uma galera. Tivemos funcionários ruins que tinham sido demitidos recentemente. Até que um dia surgiu o currículo promissor do analista Adroaldo. Tem que ser um nome de mulher convertido para masculino, assim que fica engraçado. Ah, então... Amélio. Boa. Só pra te dizer, Fabrícia é o maior nome normal, né? Só pra te contar. Ficou no nível do normal, é. É. Perto de Diego. Diego, espetacular. Até que um dia surgiu o currículo promissor do Amélio e marcamos uma entrevista. Pra me assegurar que o novo funcionário saberia tudo que eu precisava que ele soubesse para o cargo, eu pensei em elaborar uma prova. Então, no dia da entrevista, cheguei bem cedo e comecei a bolar questões. Criei 5 questões e uma redação, mas eu não sabia se estavam muito complicadas. Logo depois de mim, chegou... Putz, tem mais um? Ele listou o nome de todas as pessoas e ainda assim tem mais gente entrando na história. É, mas vamos chamar esse cara de Bárbaro. Bárbaro, beleza. Logo depois de mim chegou o Bárbaro, que trabalhava na minha equipe. Era um cara muito bom, embora bastante brincalhão. E também um bárbaro. Eu pedi para que ele respondesse as questões. Então sentei na minha mesa e ele sentou na dele. À medida que eu terminava uma questão, ele falava em voz alta o resultado e eu ia conferindo. Ao final, ele acertou todas as questões rapidamente. Fiquei satisfeito porque, embora sejam questões importantes para o nosso trabalho, eram também bastante factíveis e possíveis serem realizadas num tempo curto, que viabilizaria fazer essa dinâmica para a entrevista. Ótimo. Imprimi a folha com as questões. Tudo isso que ele disse pode ser resumido como eu preparei uma entrevista para receber a pessoa. Eu preparei uma entrevista para receber a pessoa e chamei um cara para responder. Isso. Assim que Amélio chegou, fui buscá-lo na portaria do prédio e vim conversando com ele até nosso escritório. Desde o início da nossa caminhada, ele já demonstrou ter uma excelente postura profissional e nos entendemos muito bem. Fiz a entrevista na qual ele foi muito bem e depois disse que ele faria uma prova apenas para eu ter certeza de que ele dominava alguns pontos importantes. Deixei-o fazendo a prova numa sala de reunião e disse que não haveria tempo limite para ele fazer as questões. Ele poderia levar o tempo que quisesse para entregar as respostas que julgasse corretas. Fui, então, nesse meio tempo, fazer minhas tarefas normais do dia a dia. Depois de 10 minutos, passei lá na sala de reuniões e perguntei como estava. Ele pareceu tranquilo e disse que estava indo tudo bem. A seguir, mais 10 minutos se passaram e voltei lá. Mas agora, ele parecia muito tenso e pediu mais tempo. Passei lá, depois de outros 10 minutos, ele estava suando muito e dizendo que precisava de mais tempo. Eu tô imaginando aquele cara suando, assim, que fica escorrendo. Uhum. E aí todos os papéis estão bagunçados. E ele fala, eu preciso de mais tempo. Arregaçando a manga, né? É. Afrouxando a gravata. E o relógio rodando rápido, assim, sabe? Dava pra ver que o suor já estava meio que borrando o papel que eu tinha dado a ele pra que ele fizesse a prova. Na vez seguinte que eu passei lá, o cara estava realmente mal. Como se estivesse bastante nervoso. Eu falei pra ele, calma. Eu já vi algumas das suas respostas e você respondeu corretamente. Ele olhou para mim, pegou as coisas dele e me entregou a prova. Vi que ele tinha acertado tudo. Então falei, viu como não precisava ficar preocupado? E ele me respondeu com uma cara de, isso não pode estar acontecendo comigo. Não é isso. Quando eu estava fazendo a prova, alguém entrou na sala e me deu isso. Daí ele me mostra um post-it verde todo amassado e de lá ele lê 3 das 5 respostas da prova. Ele só mostrou rapidamente, não pude ver com detalhes. Uma avalanche de pensamentos passou pela minha cabeça. Então, o que é que aconteceu? O Amélio, que é um candidato, tava fazendo certo. Uma prova, e aí ele ficou todo nervoso fazendo a prova, e agora o nosso amigo, que a gente vai chamar de Sherlock, o Sherlock descobriu que alguém foi lá e deu as respostas da prova pra ele num post-it verde, e é por isso que ele tava todo nervoso. Ah, entendi. Uma avalanche de pensamentos passou pela minha cabeça. Quem poderia ter feito isso? Será que foi Bárbaro, já que ele tinha as respostas e gostava de brincar com tudo? Será que foi Claudiomiro, que já estava na fase de avacalhação e queria ver o circo pegar fogo? Então acabei falando para Amélio que deve ter sido Claudiomiro, e comecei a falar coisas como: existe uma equipe aqui que arrumou confusão com o gerente, eles bateram de frente e agora fui controlando o trabalho de todo mundo. Fiquei com muita raiva de Claudiomiro, achando que ele tinha passado os limites, mas como não tinha certeza, não falei nada com ele. Eu acompanhei Amélio até a porta. Ao longo do caminho, fomos conversando sobre o acontecido. Inclusive, ele me perguntou se isso fazia parte da prova. Seria demais, hein? Talvez essa tenha sido a saída aí do Sherlock, né? De falar, é sim, é exatamente era isso. Era parte da prova, você passou. Dava um abraço, estava tudo resolvido. Né? É. Dava uma tragada no cachimbo. Eu pedi para ver de novo o papel, e ele me disse que era melhor não, pois eu poderia reconhecer a letra, e ele estava com medo de sofrer represálias por acusar alguém, e se ele fosse selecionado, isso seria ruim, pois criaria um climão em meio à equipe. Era só dizer assim, então tá, então você não foi selecionado, tchau, obrigado. É. Agora você pode, por favor, me dar o papel? E aí depois que ele desse o papel, fala, parabéns, você foi readmitido. Mas nós nos despedimos sem que ele me desse qualquer pista de quem tivesse sido. Eu voltei para minha mesa sem saber o que fazer. Já era hora do almoço e tinham pouquíssimas pessoas no escritório. Será que foi Claudiomiro? Será que foi Bárbaro? Será que foi outra pessoa? Comecei a tentar pensar como um detetive. O post-it verde era relativamente incomum lá no escritório. Você viu que eu mudei meu tom para um tom de detetive, né? Aham, aham. O post-it verde era relativamente incomum lá no escritório. Eu só tinha visto post-its amarelos ou post-it rosas. Olhei rapidamente por cima das mesas para ver se achava um bloco de post-it verde. Nossa, que super detetive. Porra. Não achei. Fui na mesa de Bárbaro e abri a gaveta. Qual não foi minha surpresa quando vi por cima de tudo o famigerado bloco de post-it verde. Com uma lupa, né? Com uma lupa, é. Ah, é verde. Peguei. Mas não sabia muito o que fazer. Vi que Eduarda ainda não tinha ido almoçar. Contei tudo pra ela e pude ver o espanto nos olhos dela. Ela deu uma boa ideia. Vamos pegar o bloco e riscar a primeira folha de cima com um lápis. Pra ver se podemos ver se ficou alguma marca genial. Do que foi escrito. Cara, demais, genial, hein? Genial. Genial. É pra isso que a gente assiste CSI a vida inteira. É, claro. E aí ele mesmo comenta aqui: genial, nós fizemos, mas não vimos nada. No entanto, consegui mais uma aliada para saber o que aconteceu. Cara, nesse momento depois... valeu tudo a pena, porque agora ficou legal. É, tá ficando legal. Trabalhar depois mesmo, disso... que é bom, nada. O importante agora é brincar de detetive. Depois disso, algumas coisas estranhas aconteceram. Pra começar, Cláudio Miro, do nada, parou de falar comigo. Antes a gente sempre se zoava, brincava, depois nada. Absolutamente nada. Ele passava por mim no corredor e ignorava minha presença. E isso era muito suspeito. Claro, né? Ele começou a olhar com um olhar arregalado pro Cláudio Miro. Ficou olhando o ombro dele com uma lupa. Começou a ir pro escritório usando um xale xadrez. Eu fiquei muito desconcertado com tudo isso, realmente perdido. À noite, fui jantar com meu pai. E como ele tem todo um background de gerenciamento e administração, ele poderia me ajudar. Na verdade, ele poderia ajudar se ele tivesse um background de CSI. De CSI, aqui isso não vai ajudar nada. Ou se ele tivesse jogado muito detetive na juventude. É. Contei pra ele toda a situação e o comentário dele foi: realmente isso poderia servir como um case de administração de tão complicado que é. Mas acho que você deveria falar honestamente com o Bárbaro. É, pergunta se ele tem um castiçal. Se ele conhece o Coronel Mostardo. No dia seguinte, eu fui pro trabalho e chamei Bárbaro para conversar andando pelos corredores da empresa. Eu fui explicando tudo o que aconteceu, desde que elaborei a prova até o momento que me despedi de Amélia. Na hora, ele para, vira pra mim e com uma cara bastante alarmada diz: caraca, você acha que fui eu? Cara, juro que não fui eu. Ele ficou bem desconfortável com essa conversa e até se dispôs a ajudar a pensar o que pode ter acontecido. Dava a ver nos olhos dele que não foi ele realmente. É, bom, um bom detetive, né? Ele lê os olhos da pessoa. Exatamente. Tudo que ele precisava era isso. É. Aí... O cara é um detector de mentiras ambulante. Sim. Tinha um seriado sobre isso, né? O cara que sabia que as pessoas estavam mentindo porque tremia a sobrancelha. Tinha Lie to Me. Isso. Na semana seguinte, a gerente... Diego voltou, como eu pude esquecer. Contei tudo a ela, mas ela só conseguiu pensar nos mesmos suspeitos que eu. Daí então ela diz: agora deixa comigo que eu vou resolver isso. Já tem mais pessoas investigando do que suspeitos, né? Não, sem contar que é cruel, né? Agora deixa comigo que eu vou resolver isso. Porra, nada disso. O caso é do Sherlock. Então ela disse: eu, Daphne e Fred vamos para o porão. Velma, Salsicha e Scooby vão para o sótão. Não foi isso que ela disse. Isso foi por minha conta. Ela então convoca uma reunião de equipe. Chama todos para uma sala de reunião. A cena era a seguinte: nós todos de pé na sala de reunião, fazendo um semicírculo em volta da gerente Diego. Putz, é agora, no jantar, né? Com o seu chapéu lá fora. E aí ele fala assim: foi ele! E aí cai um chapéu, sabe? É, não, vai ter um trovão, vai cair a luz, quando voltar, alguém tá morto. É, e tem um bolo no meio da sala. Eu estava bem em um dos extremos deste semicírculo, enquanto Cláudio Miro estava bem de frente para Diego. Ela começa: durante as minhas férias, aconteceu uma coisa que me preocupou bastante e que afeta a integração e a confiança entre os membros da nossa equipe. Eu mesmo não vi a reação de ninguém. Ele está usando o detector de mentiras embutido nele. Sim. Eu estava olhando fixamente para Diego. Ela conta então tudo. Ninguém se acusa e a reunião termina sem nenhuma conclusão. Depois eu passo na sala de Diego e ela me conta a perspectiva dela. Ela me diz então que, assim que ela contou a história, Cláudio Miro, que estava cara a cara com ela, abaixou a cabeça e colocou a mão na cara, a cara num gesto muito semelhante com o que se faz quando se pensa: agora ferrou. Esse era o momento de tirar a máscara e ver que ele era o zelador do parque de diversões. Não, e essa descrição de que ela achou que foi o cara que baixou a cabeça e botou a mão na cara é tipo o Joey em Friends, quando ele fala assim: não, eu sou um ator experiente, eu sei como dizer que uma comida está gostosa mesmo que ela não esteja. Eles falam: é, como que é? Aí ele fala: assim. Aí ele passa a mão rodando na barriga e passa a língua nos lábios. Ele fala: Tipo, super, super sutil. Ahá, então foi o Cláudio Miro que fez isso. Era só o que eu poderia pensar. Ok, até que se poderia dizer que ele tinha um motivo. Mas como ele poderia ter feito isso? Ele tinha os meios? É, isso, você tem que ver o motivo e você tem os meios, esse é o caminho. Isso, é. Primeiro quem morreu, e depois com o que ele usou. Sim, lembramos. A mesa dele era colada à mesa de Bárbara. Não, Bárbaro. De Bárbaro. Mas com uma divisória de cerca de 1,80 de altura. Tá ficando preciso, né? Uhum. Ele poderia muito bem estar ali atrás sentado só anotando. Juntando-se a tudo isso, o fato de ele ter parado totalmente de falar comigo e de ter tido aquela reação ao discurso da gerente. Tudo apontava para ele. Como a equipe dele já estava com o filme queimado, o que até explicava o começo dessa suspeita, a gente meio que deixou isso para lá. Eles depois foram convidados para ir para outra gerência dentro da empresa. Mas esse episódio como um todo serviu como gota d'água para essa decisão. Depois de um tempo, Amélio começou a trabalhar na equipe. O cara foi contratado. Foi contratado, o Amélio. Ah, porque ele foi super honestão, né? E ele passou por aquele momento em que chovia da testa dele e todos os papéis estavam emaranhados. Essa história foi muito boa, cara. Teria sido um ótimo episódio de The Office. É. Eu, como coordenador, fui apresentá-lo ao resto da equipe, que era composta pelos personagens já conhecidos, com exceção de Claudio Miro, que vazou. E depois tivemos uma série de reuniões com ele para introduzi-lo melhor ao assunto. Em uma dessas reuniões, já com uma certa intimidade, ressurge o assunto. Eu só queria uma confirmação e perguntei: "Mas e aí, cara, quem foi?" E ele responde: "Ah, deixa pra lá", tentando se conversar. Para acalmá-lo, eu disse: "Relaxa, já sabemos quem foi." E ele responde: "Sério?" No que eu respondo: "Sim, com certeza foi o Claudio Miro." Nessa hora ele faz uma cara de: "Sabe de nada, inocente." Ele podia estar no outro, na outra história, na outra história. Como o Padre Washington. Percebendo, você vê que ele percebe coisas sutis, né? Sim. Com uma cara de sabe de nada. Descobriu o mistério mesmo, não descobriu porra nenhuma. Ele tá perguntando pra vítima aqui agora. É. Percebendo, eu pergunto: "Ué, não foi? Quem foi então?" Então ele finalmente revela a mulher das plantas, se referindo à secretária Fabrícia. Olho pra cima e vejo meus miolos explodindo no teto do escritório. Cara, genial! Tava aqui na nossa cara o tempo inteiro. Ele falou da Fabrícia. Era a única que não tinha sido mencionada na história até agora. Por que ele ia ter colocado ela lá, se ela não ia fazer parte da história? É verdade. Caramba, é verdade. Cara, que história bem escrita. E não era o zelador do parque sinistro. Mas né, ela é o equivalente ao zelador do parque, né, no dentro do escritório. Não, é porque no Scooby-Doo, eles sempre acham que a culpa é do cara sinistro, que nesse caso é o Claudio Miro, que ele passou a evitar, botou a mão na cara. E aí sempre é o dono do parque, na verdade, que tava tentando conseguir uma herança. Então, na verdade, o Amélio é a Velma. Ah, não, porque ele sabia de tudo. Com a permissão de Amélio, contei para a gerente Diego, que confrontou Fabrícia. Ela pediu desculpas e disse que fez aquilo para ajudar Amélio, pois achou que ele precisava de ajuda para conseguir um emprego. Ok. Era uma causa nobre, mas, pô, gerou toda uma confusão na equipe inteira. Perguntei o que a gerente era fazer e, para minha surpresa, ela disse: "Nada." Fazendo uma cara de: "Me deixa fora disso." Eu gosto muito das caras que ele faz. Ele deve ser um ótimo leitor de faces. É, um fisionomista. Então, Diego me contou algo que eu desconhecia. Fabrícia é amiga bastante íntima, entenda como quiser, do então diretor da empresa desde a época que ele ainda era apenas um engenheiro. Inclusive, gerentes anteriores, que por motivos de corte de custo já quiseram demiti-la, quase tiveram o feitiço virado contra o feiticeiro. Entendi. É, acho que vai ficar por isso mesmo. Bola pra frente. Essa história foi muito boa, cara. Eu queria poder voltar no tempo e ler ela com os personagens do Scooby-Doo. É mesmo, né? Tinha o suficiente. É. Antes de você ler, eu queria dizer que nessa história do Sherlock, só pra ficar claro, ele que era o maluco da história, né? Porque ele fez um monte de investigação, contou pra todo mundo, não resolveu nada e no final ele tava errado. É mesmo. Vou ler o próximo. Giovanni de Ribeirão Preto. Oi, Guga, Rafael e convidado. Não tem convidado. Eu trabalho numa pequena agência de publicidade aqui em Ribeirão Preto. Durante um tempo, teve um programador com a gente que era um maluco. Ele era um cara mais velho, que usava um cavanhaque muito ralo e um rabo de cavalo. Ele também só usava camisas sociais pretas com gravata. Por isso eu vou chamá-lo de Pedro de Lara. Eu acho que eu vou deixar. É porque não teria sentido a gente chamar de Zé Ramalho, que é um dos patronos do programa. Que poderia ser, se encaixaria no estereótipo. Na primeira reunião de trabalho que tivemos com ele, nossa cliente era uma academia. Era uma academia grande na cidade com duas filiais. A dona, que vamos chamar de Camila... De que nós vamos chamar, Rafael? A gente não vai chamar de Camila. Como ela é dona de academia, ela devia ter o nome de um personagem de Malhação.